Portal do Arrocha. Isso é Toque 10 falando de amor. Sucesso. Dia você vai chorar demais enquanto a solidão te abraça. Dia dois vai pensar em voltar enquanto a carência te maltrata. Dia 7, o olho desinchou, já consegue sair de casa. Dia 20, cê vai viajar, posta selfie, dando risada. Dia 30, você vai lembrar que há um mês atrás você tava mal. Dia 31, finalmente vai ver que às vezes um ponto final cai bem. Olha no espelho a nova mulher e nem chegou no dia 100. Descobriu que o amor não mata e a saudade dói mais passa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer. Atrás você tava mal. Dia 31 finalmente vai ver que às vezes um ponto final cai bem. Olha no espelho a nova mulher.